Sintonizado ali no bairro Santa Cruz. Alô, Justina, um alôzão pra você. Manda um alôzão bem especial para Maria Antônia. Alô, Maria Antônia, sintonizada também com a gente. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Rapaz, manda também um alôzão especial pra professora Francineide. É, aqui do Anora Educação, também tá em sintonia com a gente. Alô, minha professora Francineide, obrigado aí, minha amiga, pela audiência, viu? Também um alôzão aí pro meu amigo David Joias, né? Agora lá em novo endereço, rapaz. A gente estivemos lá nesse final de semana aí, né? No sábado lá. Vamos lá, bater as palmas lá, né? Um aninho de existência aí do David Joias, né? E agora lá, mandar uma alusão especial pra toda, pra ele e toda a família dele lá. Fomos bem recebidos, eu, a Mileninha também, o Chaguinha que me levou, né? Nós levamos quase o bolo do homem todo. A Milena chegou lá com um surrão, aquele surrãozão. Vai, vai. Deixa eu explicar, a bacia que eu cheguei lá não foi pra levar o bolo, é porque eu já tinha um lanche aqui, eu peguei e ia passando lá e já tinha uma bacia, mas minha bacia já ia cheia, viu? Não era pra trazer o bolo. Aí, aí viu, povo? Aí vocês estão ouvindo, viu? Viu? Tá. Ela com a bacia cheia ainda foi, levou a metade, já levou a metade do bolo ainda. Não, mas é porque ele quis me dar, e o menino pegar como? Ele sorte, me deu. Desde a sorte foi, a sorte é porque tu tinha, ela tava com essa merenda, já pensou se ela não tava com essa merenda já? A bacia que dá uns 20 quilos. Ela ainda levou ainda metade do bolo. Ah, ainda bem que nós tínhamos sorte, viu? Que ela levou já o... né? Eita, pai. Manda aí um alôzão pra ele lá, né? Um alôzão lá pra todo o pessoal lá. Agora é lá no bairro Santa Cruz, né? Isso. Bairro Santa Cruz ali nas Casas da Caixa, né? Que a gente... é, Casa das... ali perto da Presidente Castelo Branco, né? Isso. A pessoa pega... a Castelo Branco, sentido aqui, as Casas da Caixa, você vai bater bem pertinho do David Joy. É assim, é pertinho da Tec Eletrônica, né? Tec lá. Do Florence. Isso, que aí fica bem, né, o ponto de referência aí é o... logo após ali, viu? O Tec Eletrônica lá. Um alôzão pra todo o pessoal ali. Pertinho ali também do nosso parceiro aqui, amigo aqui, o Regis Abreu, né? Bem pertinho também ali do Regis Abreu. Então, vocês aí, todo o pessoal aí do conjunto aí, obrigado também pelo carinho da audiência, viu? Todo o pessoal. E o David tá mandando aqui o boa tarde pra toda a clientela, os amigos aí que estão sintonizados com a gente. E ele tá mandando aí, ele mandou a foto aqui, ó. Estamos em novo endereço, conjunto da Caixa, na Presidente Castelo Branco, próximo à Tec Eletrônica do Florence. David Joias, colares, pingentes. É, valeu, meu amigo, velho. Pulseira, brinco, tornozeleira, enfim, tudo, concertos em geral. É com ele mesmo, viu? Um alôzão lá pro meu amigo David Joias. Rapaz, eu quero mandar um alôzão também especial aí pro pessoal que tá bem aqui na lotérica, viu? Alô, pessoal aí da lotérica. E o David tá pedindo aqui uma do Marconi Ramos, né? Ele disse, boa tarde, manda aí um alô pra mim e pra todos da David Joias, curtindo a programação. Coloca aí uma canção da sua autoria. Canção aí, saudade dói demais. Tá bom, bota já, viu? Olha, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma sequência aqui, ó. Marconi Ramos, saudade dói demais. E aí também um alôzão especial aí, ó, é para meu filho, tá bom? Um alôzão pro meu filho que tá lá em São Paulo. São Paulo, meu filho Cleiton Ramos. Lá em São Paulo, curtindo a programação. Quero mandar também um alôzão pro meu amigo Vilmar, lá em São Paulo também. Alô, Vilmar, rapaz. Alô, Roberto, da Dona Rosa Sindor, também. Um alôzão pra toda a galera do grupo Amigos para Sempre, rapaz. Todos aí, curtindo aí, a gente já botou lá o... né, o link do site aí da rádio e a galera já tá curtindo aí a programação, viu? Em Teresina, enfim, espalhada aí pelo Brasil todo. Um alôzão pra todos aí do grupo Amigos para Sempre. Também quero mandar um alôzão especial aí pra meu amigo Expedito, rapaz. O Expedito também mandou o link aí pra ele. Alô, Otto, rapaz, um alôzão pra você. Alô, Bruno Marcos, lá no Porto Alegre. Otto Cabeleireiro. Também um alôzão, falar em cabeleireiro, um alôzão lá pro meu... é o meu genro, rapaz. Um alôzão lá pro Yuri, tá bom? Yuri Walter, lá no salãozinho dele, pertinho lá de casa, viu? Pra ele, pra minha filha, pro meu netinho, tá bom? Que é o Yurizinho. Arthur, mais conhecido como Yurizinho. Então vamos lá, Marconi Ramos, saudade dói demais. A Japa, Melô do Bota Bota. E tem sucesso da Brisa Star. Tá estourada aí a canção Remeleixo, viu? Vamos lá, sucesso no seu ralinho. Marconi Ramos, especial pro meu amigo David Joy. FM, a melhor. sua sorri pra mim. E essa saudade assim continua, essa saudade que não tem mais fim. Saudade dói demais, saudade de você. Tempo não volta atrás, nunca vou te esquecer. Saudade dói demais, saudade de você. Tempo não volta atrás, nunca vou te esquecer. Feita pra você. É o bota, bota. Agora é pra dançar o forrozão, é pra dançar o forrozão. Meu amor. Eletromóveis, precisou? A gente tem. A Lopes Eletromóveis é a loja onde você encontra a maior variedade de móveis eletrodomésticos, estofados, colchões, cama box e guarda-roupas. Quer mais? Temos mesas, conjuntos para terraço, armários para cozinha, racks e muito mais. Com a Lopes Eletromóveis, você não tem viagem perdida. Vem pra cá e se surpreenda com as novidades de móveis e eletros da Lopes Eletromóveis. Aqui tudo é aliado às melhores marcas e os menores preços à vista. E com o máximo de condições possíveis, dividimos em até 10 vezes no crediário da loja. A Lopes Eletromóveis, facilidade e qualidade pra você. Curta a nossa fanpage no Facebook. facebook.com/RadioAnoriaFM 87,9. Olá, clientes e amigos do Ponto Certo Restobar. Nosso horário de atendimento mudou. Quarta e quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde. De sexta até domingo, estaremos abertos todos os dias, inclusive para almoço. Agora com pratos executivos em nosso cardápio, além de espetinhos deliciosos e frango assado, tanto para comer no Ponto Certo como para pedir no delivery. Isso mesmo, vamos deixar onde você desejar. E tem muitas outras novidades e mudanças em nosso cardápio. Todos os sábados, a feijoada do Ponto Certo, a melhor feijoada da região. Vem ser feliz no Ponto Certo Restobar. As lojas Raimar têm a melhor oportunidade para você comprar sua antena digital Sky com preço imbatível. Confere só essa super oferta. Antena digital Sky de 75 centímetros de 750 por apenas R$ 549 à vista ou em uma mais 9 de 64,90. E aí, gostou? Ah, mas ainda tem essa super oferta. Antena digital Sky de 60 centímetros de 750 por apenas R$ 499 à vista ou em uma mais 9 de 59,90. Ah, e a instalação é inteiramente grátis. Mas corra pra loja e aproveite, porque é por tempo limitado. Lojas Raimar, o melhor lugar de comprar. É hora de ficar bem informado. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Apresentação: Bruno Sena e Wagner Souto. Hoje, segunda-feira, 28 de março de 2022. Essa semana, o INSS faz o pagamento de aposentadorias e pensões referentes a março. O Instituto Nacional do Seguro Social deu início na última sexta-feira aos pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas referentes ao mês de março. Na sexta-feira, tiveram os benefícios liberados aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo com o número de identificação social final 1. Durante esta semana, serão liberados benefícios a outros aposentados e pensionistas. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Quem recebe até um salário mínimo de hoje até sexta-feira, vão receber do número final 2 ao 6, sendo hoje o número 2, amanhã o número 3, quarta o número 4, quinta o número 5 e sexta o número 6. Quem recebe mais de um salário mínimo vão receber apenas na sexta-feira. Os beneficiários que têm o número de identificação final 1 ou 6. MAPA emite selo nacional da agricultura familiar de número 10.000. Criado para identificar e promover os produtos da agricultura familiar, o selo está cada vez mais presente em hortifrutis, sucos, cosméticos, cafés, carnes e artesanatos produzidos por agricultores familiares no Brasil. A repórter Rosa Amélia de Abreu tem mais informações. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu o selo nacional da agricultura familiar, SENAF, de número 10.000. Criado para identificar e promover os produtos da agricultura familiar, o selo está cada vez mais presente em hortifrutis, sucos, cosméticos, cafés, carnes e artesanatos produzidos por agricultores familiares no Brasil. Os 5 estados com maior quantidade de produtos com SENAF são o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo e Bahia. Do total de selos emitidos, 8.860 471 foram do tipo SENAF da Agricultura Familiar, 449 SENAF Mulher, 243 SENAF Empresas, 120 SENAF Quilombola, 118 SENAF Sócio Biodiversidade, 102 SENAF Indígena e 97 SENAF Juventude. Todos os selos são voltados para produtos da agricultura familiar, mas cada um tem requisitos específicos para obtenção. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Você está ouvindo o programa Rádio Notícias. A notícia com responsabilidade. Política, saúde, economia, sustentabilidade, cidadania, esporte, educação, cultura e entretenimento. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo você encontra aqui. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Medida provisória garante flexibilização do teletrabalho. Segundo o governo, a medida provisória do teletrabalho garante mais flexibilidade ao sistema que ganhou tração na pandemia da Covid-19. De acordo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalmuco, a medida trará mais segurança jurídica ao modelo. Ainda segundo o secretário, o teletrabalho é um instrumento de gestão que blinda os trabalhos. As pessoas querem um sistema flexível, querem estar em algum momento na empresa e as empresas entendem que isso é importante, concluiu Dalmuco. A pasta deixou claro também que, referente à contribuição previdenciária, não há diferença entre quem exerce o teletrabalho ou o presencial. O mesmo também no que se refere à questão salarial. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou que as mães que tenham filhos pequenos terão mais atenção dos empregadores para o trabalho remoto. A medida contempla também aprendizes e estagiários. Rádio Notícias, obrigado pela audiência e estaremos de volta a qualquer momento com mais informações.